Yo. São apenas palavras. São palavras. É tudo rápido, pálido. Era digital desastre. Haste de algo bom. E por raps criam perhaps. E a dúvida nunca me pareceu tão amiga até então. Juro que tento não me apegar, mas em dias cinzas a amizade é tão colorida. Quando penso em emprego, me sinto emprego, sinto. Os pecados são igrejas extintas. E ela pensa em mim, colhe em mim. Me chute nas costas. Parece que a vida me chuta nas bolas. Sadomasoquistas me invejam. Prédios me nojam e pedem pra que eu pule na cova. Quero o turno de volta, lançar meu CD e dar uma volta. Entre reviravoltas, confuso outra volta. Queria ir embora, embora não possa. Me vejo nas poças, eu piso nas poças. Eu sinto meus pés, mas não sinto minha cara. Me sinto o cara, me sinto o cara. Sinto que eu minto e me sinto o cara. Sinto que eu minto e me sinto o cara. Sinto que eu minto e me sinto o cara. Sei lá, hoje eu me sinto um estranho no universo sem tamanho. Onde ganho, que cativo. Pensativo como uma ovelha desgarrada do rebanho. Eu me banho em águas sujas que refletem o que vivo. Eternizo esse momento gravado, mas ao vivo. Perdi trampo e mulher e tem dias que mal vivo. Tudo que é normal, vive, quero abstrair. Mas a verdade é que a mentira é quem mais sabe extrair. Às vezes eu me sinto mais imaturo e bundão que a Nick. Pra eu me ver como estrela, só se for tipo Patrick. Mas os versos é 5 estrelas, que nem as do GTA. Eu fiz uma constelação toda pra te presentear. Desculpe rimas que tornam o cupido culpado. Não ando com Billy Mandy, mas aqui tá puro osso. Eu vim com o xamã pra falar que eu ando meio invocado. Pareço gentil por fora, mas meu intestino é grosso. Imaginação voando igual Tony Hawk no Ralph. Me reduziram a cinza e eu voltei de Bogandá. Eu sinto que eu minto e não sinto nada. Sinto que eu minto e não sinto nada. Às vezes aquela treta foda que aconteceu ontem não deu pra resolver com pílula do dia seguinte. Às vezes desanimo, mas eu sei que a vida contém momentos bons dos quais queria poder tirar print. Já me senti decepcionado, frio. O tempo é indomável, vazio é vazio. Os maiores obstáculos são os que a mente cria. Não palpáveis, exclusivos. Eu me joguei pra cá pensando em algo incluso. Morte, sofro, e tal, passar no mute. E eu tentando me escrever sobre a força que nutre. Vivendo um momento de bastante luta. Foda-se a culpa e seus degraus de alvenaria. Eu subirei seus degraus, os degraus da poesia. Nunca será tarde demais pra um novo dia. E se for tarde demais, fiz o que queria.